mesmo momento em que você ignora essas verdades, a sua alma grita implorando liberdade. Nasceu um lindo ser, ou será que foi primeiro ser a nascer? O dia nasceu, estou em um outro lugar. Amanheceu, procuro saber onde você está. Me deparei, frente dos outros, tem nome e fama de quem vive, mas por dentro está morto. Nesse mundo são tantas coisas pra você se apegar, mas todas elas são passageiras, de um dia passará. Esporte, arte, religião, mídia, é tudo de fachada, igual a sua vida. Não acredita porque não viu, isso não é critério pra duvidar. Se fosse assim, um cego em nada iria acreditar. Os problemas te afetam, as pessoas te tratam como nada, e a solução tá bem ali, onde você não esperava. Onde está a verdade? São tantas religiões. Cadê a solução da ciência pro desamor entre as nações? Você ignora o perdão, ignora o amor. Confiou no dinheiro, ele te decepcionou. O luxo e o glamour de mãos dadas com a miséria, coisas horrendas, espantosas se anda fazendo na terra. Você não é obrigado a acreditar em tudo isso, mas no dia do juízo não se faça de desentendido. A profecia é verdadeira e vai ficar pior se você não acredita, mano. Olha ao seu redor, traição, desamor, princípio do fim, destruição de famílias, tipo Abel e Caim. Mas como um lindo sinal de amor e igualdade, contrariando a ciência e mostrando a verdade. Ele nasce todo dia na mesma hora lá em cima, trazendo oportunidades, novas chances, ilumina nossas vidas. Ele é um convite de ressurreição todinho pra você. Nasceu um lindo sol, o mais novo lindo ser. Nasceu ser, ou será que foi primeiro ser a nascer? Nasceu um lindo ser, ou será que foi primeiro ser a nascer? O dia nasceu. Da terra, sem forma e vazia, onde só havia trevas, o Criador disse haja e nasceu um lindo ser pontualmente no horizonte em forma de amanhecer. De tempo em tempo, com a evolução da ciência, tentaram provar com teoria o princípio da existência. Desprezam a verdade porque são insensatos. Então esse mundo perfeito é pura obra de um acaso, seu critério é enxergar. Homem tolo desacredita até no vento que toca o seu rosto. Veja a planta com o orvalho que pelo sol é secada. É semelhante ao meu rosto, pois ele enxuga minhas lágrimas. Acredite ou não, pois são sinceras minhas palavras. Deus sem você é Deus, você sem Deus não é nada. Tem certas coisas na vida que não tem como mudar. Mesmo que você não queira o ser, há de brilhar. Resplandece nas trevas, hein, mano? É só olhar, tá aí na sua frente, você não quer acreditar. Enche o pulmão com ar igual a mim, você respira, você não enxerga o ar. Sopro de Deus que traz vida, já parou pra pensar? Cada criança que nasce, que tem um toque especial, a perfeição nos detalhes. Nasce preparado pra vida e jamais vão tirar de ti. Toda criança sabe chorar e também sabe sorrir. Guerra, promiscuidade, aonde vai parar? Mesmo que o mundo esteja em trevas, o sol não parou de brilhar, ofuscando meus olhos como se fosse um farol. Nasceu um lindo ser, o mais novo lindo sol. Nasceu um lindo ser, ou será que foi o primeiro ser?